Sage ist ab por mí. Estamos prontos para las batallas. No aceptaremos perder. A venganza está en marcha. Un día tu juramento mostrará un superior. Você passou do limite. Esmagaré a sua face. Se preciso morremos por uma nova nação. O líder ariano nos deixa a sua lição. Se preciso morremos por uma nova nação. Vivo para o ideal. Irmão de sangue, siga meu caminho. Nós já somos e pelo lado da razão. Nunca devemos nos esquecer de que acima de tudo somos brancos. Que devemos aniquilar as manobras do sub-humano. O líder ariano nos deixa sua lição. Se preciso morremos por uma nova nação. O líder ariano nos deixa sua lição. Se preciso morremos por uma nova nação. Devemos nos esquecer de que acima de tudo somos brancos. E que devemos aniquilar as manobras do sub-humano. O líder ariano nos deixa sua lição. Se preciso morremos por uma nova nação. O líder ariano nos deixa sua lição. Se preciso morremos por uma nova nação. O líder ariano nos deixa sua lição. Se preciso morremos por uma nova nação. O líder ariano nos deixa sua lição. Se preciso morremos por uma nova nação.